E aí, seus gatões e gatonas, tudo bem? Peço que, por favor, compartilhe esse áudio com algum amigo. E preparem-se, que vai começar a leitura do tema de hoje. Você está ouvindo Redação Cast, o podcast para quem quer uma redação nota mil. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. As consequências do aumento da obesidade infantil no Brasil. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Texto 1. A obesidade infantil é caracterizada por um excesso de gordura corporal em crianças de até 12 anos, sendo considerado sobrepeso quando o peso da criança está no mínimo 15% acima da referência para a sua idade. O diagnóstico também pode ser realizado através do IMC, Índice de Massa Corpórea. Com o passar dos anos, o número de crianças com problemas de saúde tem aumentado, fazendo a saúde pública reconhecer a obesidade infantil como um grave problema, como uma epidemia. Texto 2. A obesidade em crianças e adolescentes é multifatorial. Condições genéticas, individuais, comportamentais e ambientais podem influenciar no estado nutricional. O relatório público do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional, com dados de pessoas acompanhadas na atenção primária à saúde, aponta que, até meados de setembro de 2022, mais de 340 mil crianças de 5 a 10 anos de idade foram diagnosticadas com obesidade. Em 2021, a APS identificou obesidade em 356 mil crianças dessa mesma idade. Atualmente, a região sul possui 11,52% de crianças obesas nessa faixa etária, maior índice do país. Em seguida, aparecem as regiões sudeste, com 10,41%, nordeste, com 9,67%, centro-oeste, com 9,43% e norte, com 6,93% das crianças acompanhadas pelo Sistema Único de Saúde, SUS, na região. A Política Nacional de Alimentação e Nutrição, PNAN, reconhece a obesidade como um problema de saúde pública. Texto 3. A obesidade infantil é um problema de saúde grave e que deve ser tratado com seriedade. Ela pode ser responsável pelo aparecimento de doenças crônicas na vida adulta do indivíduo, como é o caso da pressão alta e diabetes. Não podemos nos esquecer ainda de que a obesidade infantil desencadeia hipercolesterolemia, níveis altos de colesterol no sangue, assaduras, dermatites e problemas ortopédicos e respiratórios. A obesidade pode também desencadear problemas psicológicos, uma vez que muitas crianças acima do peso sofrem com bullying e com dificuldade de aceitação da própria imagem. Sendo assim, a obesidade pode causar depressão, isolamento social e baixa autoestima. Podemos perceber, portanto, que a obesidade infantil vai além de simples estética. Texto 4. Uma pesquisa feita pela Peninsula Medical School em Plymouth, na Inglaterra, publicada na revista científica International Journal of Obesity, com 226 famílias, concluiu que mães obesas apresentaram 10 vezes mais probabilidade de ter filhas obesas. Entre pais e filhos, a probabilidade foi 6 vezes maior. Já nos dois casos, crianças do sexo oposto não foram afetadas. Com essa pesquisa, chegou-se à conclusão de que o vínculo não é de cunho genético e sim de comportamento, recomendando-se reformulação nas estratégias de saúde pública, ou seja, as filhas espelhavam-se no comportamento da mãe e o filho no do pai. A preocupação dos pesquisadores é concentrar os cuidados nos pais, pois adultos obesos geram crianças obesas. Os hábitos domésticos são primordiais para a manutenção da saúde da família como um todo, e em especial, na dos filhos. A criança não tem o poder de trazer para dentro de casa, por exemplo, alimentos ultraprocessados, refinados ou açucarados. Quem assim o faz são os adultos e, com isso, fomentam um hábito errôneo dentro do ambiente familiar. Texto 5. O texto 5 trata-se de uma imagem. Favor verificar a proposta em PDF para melhor compreensão. Esse conteúdo é um oferecimento da Corrija-me, a plataforma preferida no ensino de redação. Saiba mais em corrijame.com.br.